da tristeza encerra, como dói meu coração. Naquelas tardes, quando o sol ia sumindo, eu de casa ia saindo no rumo do chapadão. Ele gemia tão triste como eu, pois um grande amor perdeu e nunca mais voltou. Vim pra cidade tentar uma nova vida. Foi tão triste a despedida que o velho carro até chorou. E aqui distante, quando do carro me lembro, já é mês de dezembro e chove sem parar. E a minha terra já não sai mais da lembrança dos meus tempos de criança. Hoje vivo a recordar. Tentar uma nova vida. Foi tão triste a despedida que o velho carro até chorou. E aqui distante, quando do carro me lembro, já é mês de dezembro e chove sem parar. E a minha terra já não sai mais da lembrança dos meus tempos de criança. Hoje vivo a recordar.